tomorrow. Controle Salvador, boa noite, Azul 4209. Noite Azul 4209, sobe para o 360, vigilância radar. 360, 4209. Sete da web. Olha, pode pôr o táxi. Chinamé 313, chama Centro Recife. Frequência 251, alterna no 3325. 251, 3325, tá, boa noite, 6313. Zulu 78, TAM, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizada final no 0. 2000 com 1500, autorizado para o segmento. A 3305 chama Centro Recife, frequência 1245, alterna 1685. Recife agora em 1245, 1685, TAM 3305, boa. Boa. Foi contado utilizado o táxi via parte via Índia, com a semana, reporte para o pronto. Aparamos. Azul 4209, chama Centro Recife. Frequência 251, alterno no 3325. 251, 3325, com Recife, Azul 4209. Boa. Boa. Autorizado ingresso de decolagem, pista no zero, vento 110 graus, 089, 6747. Ingresso aí, decola, 6747, decola 22, controle 19, decimal 8. 98, boa noite, brigadão. Boa, até uma boa. Boa, controle web 6748. Jet 6747, sobe para o 340, vigilância radar. 47. Sobe 340, pode voar da El. Repouso da 3178. Boa noite, Andes 585, stand by ATC Clearance to Ezeiza. Tá 31178, no solo aos 26, prossiga táxi via Alfa Juliette para o gate 07 na minha escuta. Antes 585, red copy. Go ahead. Okay, clear to Ezeiza, fly level 340. After takeoff, runway 10, turn right and the Goli, the Patri, after Eval, and Gonza, after upper risk 58. And the Scott 5436 in the path control 119, the small weight. Clear to Ezeiza, fly level 340, takeoff right turn, Gole, Evol, Gonza, upper wing, 58, and we expect 5466119 to Malay. Update the market side. Read the back, score rank, repoint, ready, push back. Sete, chama centro Recife, com frequência 1251, alternado no 3325. 1251 e 1325, L6747, obrigado. Equador, é o 6224 da Tânia. 6224, por cento. Isso aqui já em coordenação com o Inferno? Vamos coordenar aqui com o Inferno, então, todos vocês estão autorizados? Pela gente que está, é só coordenar com o Inferno, que esse tipo de acionamento aí tem que ser coordenado com o Inferno, mas coordenando hoje pela gente que está tudo ok. Vamos falar com o Inferno aqui, 6224.